Aqui você dança todos os ritmos em uma só festa. Porque o pop é tudão. E joga a mãozinha lá em cima e bate na palma da mão. Bate na palma, na palma, na palma, na palma da mão. Olha o águia! Amiga Lanzinho, o que que tu é? Pop som. Tô pronto. Chega pra curtir, chega pra dançar. Com minha rubinha na Avenida do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar. Com minha rubinha na Avenida do Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini rubi. Meu amigo Michel também tá com a gente. Eu sou o automotivo do Pará, tocando seu coração, fazendo você dançar. Eternamente, meu amigo Rony. Aline Tolo, Tontô, Gigante. Também com a gente, nossa amiga Eternamente Pop. Tocando seu tá com a gente, que tu é? Pop som. Mini rubi, a nave mini. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini rubi, a nave mini. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini rubi, a nave mini. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Um, dois, três, vai! Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. No fim de semana vou zoar. No papo desse vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra é o nosso Pop Som, trazendo os velhos tempos de volta, meu irmão. Momento sempre especial. O papo desse é que eu vou dançar. O Águia da Amazônia. Arrasta povo Pop Som. DJ Nildo das Produções. Meu amigo Bizu, alô Anderson Salazar, o Naldino Guerreiro, TCC do Icuí. Ai, ai, ai. Jaderson. Minha fonte de desejo é meu bem querer, meu bem querer. O Águia da Amazônia. Ame, sempre vou te amar, e meu nobre coração não quer solidão. Meu amigo xerife também tá com a gente, um abraço xerife. Em você me desespero, vem correndo me fazer. Será que tem alguém do Paysandu aí hoje? Só quem torce pro papão, joga essa mãozinha em cima. Galera do papão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E cadê a galera do clube do Remo? E vem pro popzão assim, assim, ó. Essa eu só me recordo Ipanema, meu irmão. Agora é o Águia da Amazônia. Pop som. Tudo você decidiu pensar mais. Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Boa, não é o final, a gente dá certo. Te fiz mil apelos, você nem ignorou. Eles falaram que vinha. Estão aqui curtindo, bora lá. Quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. Não se abre mão de um grande amor. Olha, a próxima sexta-feira, nosso Águia da Amazônia sobrevoa cidade de Monju. E no sábado, a gente chega até a cidade de Tailândia. No domingo tem Tucuruí. E aí vai. Segura, para Popson. Ele chegou! O Águia da Amazônia. Marias são da onda, vem pra cá, vem conhecer. São as Marias do Pop pra mexer com você. Um, dois, três, e vai! Onda, vem pra cá me conhecer, são as Marias do Pop pra mexer com você. Já dançou do povão, mexendo com a multidão, trazendo a galera pro meio do salão. Pega o balde, vem pra cá, vem agitar com meu amigo Meteoro. E eu não paro de dançar. Pega o balde, vem pra cá, vem agitar com as Marias do Pop. E eu não paro de segura, meu irmão. Sa, sa, sa, sa. Are you ready, Marias do Pop? Oh yeah, essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar, sacudido de montão, agitando a multidão. A casa das sete mulheres é agita e confusão. O Águia da Amazônia. Atrás do penaço pra rapaz enlouquecer. Na casa das sete mulheres, você vai querer entrar. Se liga, mano, pro que o bicho vai pegar. Gente, claro, já vai convidando e convidando todo esse nosso povo maravilhoso. E amanhã, terça-feira, tem uma das festas mais comentadas em toda a Grande Belém, que é a festa do Pop White, lá no Paraclube. Super Pop Live e todo mundo de branco pra curtir esse super show. Lá e tá por lá, o nosso Super Pop Live! E o meu, o seu, o nosso... O Águia da Amazônia. Segura, garoto. Forte no coração! Aqui. Não tem mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei me entregar pra valer. E aí, você? Você não entende que às vezes o amor tá tão perto. Dia 24. Dando sinal. É a vez. Você não entende que eu vivo. Lá do torneiro, lá no 40 horas. Lançamento do nosso Popzão. Mulheres não pagam até as 5 da tarde. Homens só 5 reais até as 4. E o balde de cerveja a partir de 16 reais, iniciando 10 da manhã. Com banho de piscina e tudo mais. Isso, meu coração não se cansa de esperar pelo momento final. Quando o calor do seu corpo se envolver no meu. E aí? Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Pelo seu amor. caqueado, caqueado do gordinho, caqueado do gordinho, caqueado do gordinho. Vem assim, é tudão, tudão, tudão, tudão, tudão, tudão, tudão. E ame quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo, até eu recordar. Olha o tudão! Mas um dia se passou, e a solidão me sufocou. O Águia da Amazônia. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. E você? Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. E aí? Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Então vem pro tudão, vem pro tudão. E vem que é tudão, e vem que é tudão. Vem que é tudão, assim, assim, ó. Ei, fiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E aí? E aí, e aí, e aí, fiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser a ela que vai enganar. Você não vai mudar, e aí, fiel. Hey DJ, play a song. DJ, play a song. E quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima. Bate na palma da mão, na palma, na palma, na palma da mão, na palma, na palma, na palma da mão. Aquecimento, aquecimento, aquecimento. Aquece, aquece, aquece. Som. Esse som me faz. Vem a equipe interna, Messi Pop. Os moleques vem com ir. Alô, Júnior do Comércio, as vizinhas do Aural também. Nessa festa eu me apaixonei por você e encantei. Menina linda, vou te conquistar. Você é tudo que eu sonhei. Vou pedir para o DJ tocar. Meu amigo Jones, do lado 40. Alô, Mariana e Emily, Mauro. De Fendas de Esbelo aqui com a gente também. Poderoso Corinthians vai você dançar. Essa galera é muito doida e volta pra quebrar. Didi Tavinha faz a onda junto com você. Poderoso Corinthians volta pra valer. Poderoso Corinthians vai você dançar. Essa galera é muito doida e volta pra quebrar. Didi Tavinha faz a onda junto com você. Poderoso Corinthians volta pra valer. O mundo conhece agora o Águia da Amazônia. Chegamos em meia primeira vez e lançando o nosso Pop Som aqui na Estação do Som, na Cidade Nova. E claro, a gente resgatando aquele ritmo que estava um pouco esquecido do nosso segmento de aparelhagem, que é a nossa marcante. E claro, o Pop Som chegou pra detonar assim, assim, vambora Pop Som! Pop Som! Primeira do Gordinho! Pro cara deitar no colo da gata, vai! Eu me procurei, senti um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Jaderson. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Renan Mesquita tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Renan. Lá de Castanhal, papá. Você me faz olhar, ninguém mais pode me tocar. Só você, só você. Você está bem, você está no melhor, você está no Top Som, o Arrasta Povo do Pará. Ele voltou, o Pop Som! Pop Som vai tocar seu coração, é o Arrasta. O Arrasta Povo do Pará. Vai tocar seu coração, é o Arrasta Povo. Do Mil Grau e o Jacaré, os moleques do rock, o Lati Marituba com a gente, um abraço, meu irmão. O Arrasta Povo do Pará. Te abraçar, mas você não quer, não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual, quando eu te conheci, me traiu, do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Só agora, som. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Meu amigo Rogério, fala Rogério! Tirei cobra! Olha a minha galera lá de São João da Ponta, presente com a gente também. Um abraço pra vocês! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Meu amigo Agilo! O do tênis solta aqui com a gente. Um abraço pra você, Agilo! Ela só quer brincar de amar. E a gente vai girando as músicas que, claro, marcaram cada um de nós. E a gente volta trazendo aí no nosso Pop Som, resgatando os bons tempos. O Águia da Amazônia. Meu amigo Neguinho no comércio, quem curtiu? O Gordinho no Pop Saudade, né, meu irmão? Agora você! Pop Som. Me conquistou. Felipe Freitas. Um abraço, Neguinho, curtindo desde ontem, garoto! Me apaixonei. Seu jeito mesmo me atrai. Só quero você. Como um dia de pé pra tocar os grandes sucessos. Fazendo você dançar e delirar. O Águia da Amazônia. Tocando nos seus corações com suas mensagens. É o DJ Beto. É o DJ Beto. Segura! Um abraço, meus canalhas do Pará. Estão presentes aqui com a gente. Um abraço, viu? Equipe do Solteiro. Alô, Renato. Jasmin, setor. O grandão Leno ali no Islas de Marituba. Hoje prestigiando o nosso Pop. Pop Som. Quando escuto sua voz, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui. Meu amigo Adriano, tênis som desde ontem com a gente. Oi. Um abraço pra você. Aqui do Gordinho, do Gordinho, do Gordinho. Já dançou. Na batida desse som, o incomparável vem, trazendo a magia do amor. Estou feliz assim. Pop Som, como tudo começou. Nosso amor. E aí, coxão? Ao mundo vou dizer. Ele tá por ali. Meteoro, sou que canta, faz você dançar. Meteoro, rico parável. Vambora, ruim, terremoto, tá comigo, tá comigo, enlouqueceu. O sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida, esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem, vem. Fica comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tem outro amor. Esperando você, quero você essa noite pra mim. Meu amigo Renan Mesquita! É nada sem ti, não tem outro amor e não vai se envolver. Fez um tempo no cometa lá em Garçanhal, né, papai? Você, quero você. Agora tu é! Pop Som. Eu também te quero bem assim, quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinho. Chegando bem devagar, só no comecinho, garoto. Chegamos devagar, conquistando o coração, agitando sem parar, no meio das multidões. Vira aqui, meus megas enjoados, lá do Icuí. Meu amigo Cheiro 3D e o Edson, vai Dani. Aqui com a gente, um abraço, meu irmão. Com muita paz, com muito amor, viver a emoção. No Super Pop Som, quando a canção toca, Pop Som, Maria está no show. Pop Som, como tudo começou. Seu coração já conquistou. E a estação? Me apaixonei pelas Marias do Pop. Meu amigo Diego Ítalo, o do Spoca Balde. Meu amigo Rafinha Superango, tá comigo com a gente. Velha guarda, meu irmão, tá no Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Arrasta, povo, Pop Som. É tudão. Pelas Marias do Pop. A emoção, a flor da pele. Devagar, conquistando corações, agitando sem parar, no meio das multidões. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Virei equipe Águia Fotos, já no circuito. Foto totalmente na hora, meu irmão, daquele jeito, totalmente digital. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. O Águia da... DJ Hildo das Produções. Banda Amazonas. Meu amigo Rony, Aline, o Polo. Trio da Eternamente Pop. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Pop Som. Onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. E amigão, Urso Pop também. Sai com a gente, um abraço, Augusto! E vai dançando e relembrando, vai dançando e relembrando! Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. Imenso emoção de ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Olha o abraço, minhas putas! Já dei deu a meu irmão, pelo amor de Deus! Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor. Só eu não sei segura. O Popzão resgatando os bons termos. E a gente vai deturando. Hoje aqui na Estação do Som. Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com o meu. E Deus, como era belo esse amor. Te seguirei até o fim. Pra reconquistar esse amor pra mim. E eu quero mergulhar no teu amor. Uma organização Elias Carvalho. Amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás. Como areia branca, tu escorregastes das minhas. Viverei pra sempre. Meu amigo Misa, o da C80, alô Shake. Pega a fuga. E se comparta a doideira, tá todo mundo na área. Sinto, estarei pra sempre te esperando. E te que realmente se machuca, vamos lá! Águia da Amazônia. Você também me quer, mas tem medo de se entregar. DJ Gini, eu quero poder te amar. E aí? Pop Som. DJ Dinho é quem vai tocar. Pop Som. No Pop Som, o som que arrasta o povão. Com DJ Dinho é emoção. Eu vou ficar aqui te amar. Até hoje lembro de você. O Mostras! Você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou o nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Não sinto poder não parar. Agora é o Águia da Amazônia. Minha equipe eterna, Messi Pop também. Os moleques do Igui. Alô, Júnior do Comércio, garoto. Guerreirão, tô tentando parar. Segura. Guerreirão, emoção. É o som. As vizinhas do meio do Aurá. O Adriano Tenisson. Meu amigo Neguinho do Comércio, tá comigo. Tô tentando preciosa Kelly, pode grande! Banda Los Bregas, sucesso! Arrasta Povo Pop Som, é tudão! O nome dele diz tudo! Sempre Pop Som. Quem sabe faz a hora, não espera. Pop Som, Pop Som, como tudo começou. Segura! É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando, eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando. Ô, Maria! Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Soleiras da Guarnidas e a Decília da TCN Cidade Nova. Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar pouquinho pra ela, só pra ela, só pra ela, só pra ela. E o gordinho é só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Meu amigo Renatinho tá por ali. Alô, Ivan Pop. Cê é Pop Som. Baby, baby, a gente terminou e agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. O Águia da Amazônia. Baby, baby, você foi muito especial, mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo felicidades, é de coração, é pura verdade, você merece ser feliz com outro alguém. Segura, segura, segura! Meu amigo Igor, vivo na hora! E a minha equipe Shopdel do é 40! Só você chamava o meu nome pela cor. É o nosso Pop Som! Pop Som, como tudo começou. Tem que encontrar alguém, tem nas qualidades que você tem, que a família dela não se envolva um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal, à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. E tá aqui com a gente o nosso grande parceiro César, César do Super Fortaleza. Um grande abraço pra você. Seja bem-vindo à Águia da Amazônia. O Águia da Amazônia. Muito especial, mas que legal. Meu amigo Valdo Táxi também tá aqui na área. Um abraço pra você. Alô, Louro, Louro Pop. DJ J Pressão também tá aqui no Pop. Pop Som. O Dalarinha daqui com a gente, também um abraço pra você. Me dançar, me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu, mas não tem a magia, um toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. É pra tocar. Toca, toca, toca, arrepia DJ, aqui é o Pop Som. Tocando pra você. Toca, toca, toca, arrepia DJ. E quem lembra e dessa história aqui, ó? É o é o mais querido, é o Pop Som. É o Pop, é o Pop, é o Pop Som. É o arrasta povo, é ele o Pop Som. É o Pop, é o Pop, é o Pop Som. É o mais querido, é o Pop Som. Vambora, aquecendo! Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece! Olha o Pop Som! Agora é o Águia da Amazônia. Pop Som, Pop Som. Pop Som. Pop, pop, pop, pop, pop Som. Pop Som, Pop Som, Pop, Pop, Pop Som. É o Pop Som que agora vai tocar. Agita a galera e faz você dançar. Fugindo no embalo do Rasta Popão. É o pop som que tá no seu coração. Pop som, pop som. Pop, pop, pop som. Pop som, pop som. Já deu sua minha direita aqui. Juninho do Whisky, Renanzinho Pressão, o Glauber Jacaré, os moleques do rock de Marituba. Vem curtir o som do pop, quem que você é? É o pop som. É o pop som. Pop som, pop som. Pop, pop, pop som. Pop som, pop som. Pop, pop, pop som. Seguidores do Áudio Sul, já aqui no Pop, um abraço pra vocês aí. Agora você vem assim, né? Agora eu vou dançar com esse som, dançou pop, dançou pop. Pop som. Agora eu vou me divertir, dançou, dança agora, dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar, nosso covar um embalo, um som de papar. Nosso grande parceiro Léo Promonder está aqui com a gente. Galera, dia 24, versão do Recílio, Clube dos Hortelheiros. Isso mesmo, galera, Clube dos Hortelheiros, com 40 horas, lançamento do Pop Som. Mulheres não pagam até 17 horas, homens R$5 até as 16. Balde de cerveja, 16 conto. Início 10 horas com banho de piscina. E quem vai estar lá, DJ? Pop Som. E a gente começa no embalo. Quem é que tá feliz hoje aqui? Bota a mãozinha lá pra cima. Quem é do papão, bota pro céu. E a galera do Remo também. E bora jogar, bora jogar. É o Pop Tudo. Pop Som, como tudo começou. Pop, sobe, sobe, sobe, som. Amor, amor, por favor me telefone. Alô, alô. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Pop Som. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Solteiro e a casado Aline e as Jasminas de Marituba. E aí, meu amigo César, super Fortaleza, tá aí, que moral, hein? Valeu, César. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar. Camo, everybody, liga, a gente vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Pop Som. Tá ali Betinho, povo é que pediu. Do Pop Som de Pelé para o Brasil. Tá ali Betinho, povo é que pediu. Do Pop Som de Pelé para o Brasil. Ele é original. O Águia da Amazônia. E a gente chega e detona. As músicas que marcaram aqui na estação. Mexe com você, faz você balançar. Detona aí Betinho que a galera quer dançar. Tá ali Betinho, povo é que pediu. Você. E o grupo, o Brooklyn, 83, aqui no lado direito, pode crer. Betinho, o povo é que pediu, do Pop Som de Belém para o Brasil. A empresa Pop apresenta para a família mais uma história de sucesso. O Arrasta Povo Pop Som. E de Nildo, das produções.